habitante da periferia, num beco sem saída, se sente notícia de homicídio que se ouve diariamente. Nessa situação, o que deve fazer? Faz a lei do cão, mata pra sobreviver. Esses fatos são constantes e a merda da polícia deixa seguir adiante. Ver mais uma mãe chorando, pra eles é irritante. Se exaltam sua sarda, acham que são os maiorais. Na verdade eles não prestam, verdadeiros marginais num baculejo de rotina. Não dá pra acreditar, coloca droga no seu bolso, te fazem rodar. E como se não bastasse tudo isso, na favela tem muito disso. Só que pelo contrário, por parte de bandidos, pronto que der e vier, dedo no gatilho, droga riveria, consumidores leais, viciados pilantra, rouba a noite inteira para arrumar grana. A maioria são atrocidas sacanas, adolescentes não pensam mais em progredir, só querem se matar, enfim se destruir. E a sociedade se faz de cega, é só criticar. Criticar pra quê? Se famílias necessitadas estão morrendo e vão morrer, procurando em suas vidas um jeito fácil de viver. Playboys folgados, filho de granfim, desnobre da nossa cultura só porque são riquinhos. Não se importa com a miséria que nos predomina, nos ferra, nos fode as nossas vidas. Não oferece sequer um pedaço de pão aos menores que vivem nas ruas e dormem no chão, irmão. Temos que nos conscientizar, orientar, pelo contrário, não vai melhorar. Se aqui tá foda, tô cansado de ouvir. Existe bico calado, é o que persiste. Sair à noite é embaçado. Polícia ou ladrão, de qualquer maneira é arriscado. Muito espertinho já foi deitado, aqui já tá imundo. Todo cuidado é pouco, toma bala, toma soco, é muito louco. Se aqui não tá bem, pra burguesia tá ótimo. Barriga cheia, muito dinheiro, grande negócio. Somos nós que pagamos as consequências. Sem apoio, é claro, o alvo da idelinquência. Então se foda com suas promessas, gravatinhas, ladrões que não prestam. Engana o povo, nos fazem de bobeleto. De novo é foda com os bandidos fardados, até juiz se suborna. Pra onde isso vai? Eu não aguento mais ver crianças usando drogas. Isso não é legal. A paz pra eles é um sonho, a violência é um punhal. Um oitão, que tal? Muito mal. Brasa no preto, que beleza. Mentes alucinadas para o outro astral. Desligados da fé, praticam o mal. Atitude por aqui não se falta. Periferia, alvo da desgraça. Os caras na praça, ouvindo o som, incentivando a cultura, mano. Que bom. Antes drogados, agora sim regenerados. Escolha seu destino, muito cuidado pra não vacilar. O retorno do Salvador está para chegar. E todos amados e amigos, nós vamos encontrar. Minha mãe, um forte abraço, até lá. Até lá, até lá. Se aqui tá foda, tô cansado de ouvir. Tá é muito cruel, sem Deus aqui. Se aqui tá foda, tá foda.